Na verdade eu até fiz, mas nada que eu faça pode até rir. Eu até tentei, mas não encontrei palavras pra dizer ao rei. Só queria que você soubesse que nada tenho para lhe retribuir. Ofereço-me, eis-me aqui, a minha vida em suas mãos, pode decidir. Sempre conto com a sua proteção, meu destino vai em sua direção. Pelo sim, pelo não, guarda o meu coração, sempre com um sentimento de gratidão. Por tudo que me fez, por todo seu amor, por ter sacrificado a sua vida por mim. Pela noite que passou, pelo dia que raiou, a sua alegria que vem no amanhecer. Por me escolher antes de nascer, pra ser um instrumento usado em seu louvor. Grato sou a ti, Senhor, digno de honra e glória. Seu amor. Yes sir, thank you Lord, thank you love you. Yes sir, thank you Lord, thank you love you. In a party by my side, being a coward to a look in the sky. Now I found her search, yeah I searched and I found. And I got a part to stand up, I don't need to stay in the ground. Jesus, yeah, this is the name, true fame, now this is my game. Now I run in this, forever live like this. We got together, this is how I do. Now I can see the light, you never had to go through. That I need nothing for this work, cause everything bad, bro, it's through the love. And I always will take your protection, for real we go run in the same direction. Always gonna be together, to the end of my days, and I say forever. Yes sir, thank you Lord, thank you love you. Yes sir, thank you Lord, thank you love you. Sim senhor, grato sou pelo seu amor. Sim senhor, grato sou pelo seu amor. Devo dizer, tenho tudo que quis ter, mas do que imaginei ter. Só que tudo vale nada se eu não tenho você. Então bem precioso que eu tenho você. Ou seja, meu senhor. Ou seja, Jesus, o Cristo, amigo, abrigo. Seus caminhos me guiam para longe do perigo. Sempre conto com a sua proteção, meu destino vai em sua direção. Pelo sim, pelo não, guarda o meu coração. Sempre com um sentimento de gratidão.